189, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, com 189. Question 6314, airborne at 25. Solo control frequency 119.8. Solo control 119.8, thank you, bye. 0230? 21, cara. Tá solicitando cópia agora, é isso? Aqui, pronto, cópia. Checar seu plano, só um minuto, ok? Cê tem um plano aqui vencido, é 17:15. Confirme se foi feito uma DLA ou um novo plano. Acredito que sim, senhor, mas de qualquer forma eu vou entrar em contato com a nossa coordenação para verificar o horário proposto. Âmbito 340, Washington 6314. Estabilizou, capa vista, 925. Não perde aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 895, obrigado. 689, curva esquerda, proa 170, informe de setão localizador, 689, desça para 2.000 pés. 689, esquerda, 170, informará no LOC. Atingiu 120, 3.2, 1.7. Desça para o nível 100. 100, 3.2, 1.7. 2.7, reduz a velocidade para 2.309. 2.309, 3.2, 1.7. 1.755, desça para 3.000 pés. Dia ou libera a restrição em peso? Está liberada a restrição em peso. 7.5. Cometa 100, curva à esquerda. Proa 225, limitador, cometa 100. Cometa 100, esquerda 225, limitado pelo localizador. Aquilo prossiga. Ação 0132, Juliette Quebec Kilo, mantém o nível 060, informe de descida, o estoutímetro no 09. Alfa Tango Tango, desça para 4.000 pés. Para o solo. Arigão 077, aguarde Copa Galeão 360, prepare da Eulida Bridge, número 2. Aquilo, confirme procedência. Gente. Aguarde número 3, da Eulida Bridge, a mesma subida aguardando, tá 3145. Aguardando, tá 3045, o número 3. Complete aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. Chama torre, 1895, 189, graças. Torre Salvador, 189. Para 2.000 pés, estou time, estou no 0-1-1, informe o localizador. 2.000-1-1, informará o log. Nível 100, 3.2-1-7. 3.2-1-7, reduz a velocidade para 2.1-0 nós. Vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 2.4.0. Para o TAN, 3217. Positivo, curva direita, proa 240, reduza para 2109. 240 pela direita, reduzindo para 2109, está mantendo 100. Positivo. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima. Confirma o horário de plano de voo? Ajusta o time, estou no 0-1-1. Estou no 0-0, 3.000 pés, ajuste no 0-1-1. Assim que chegar no sistema, eu chamo para a copa, ok? Para a direita, solo 1-2, um decimal 9. Direita 1-2-9, igual 1-9-2-1. 389, vento 100 graus, cono 2 nós, altímetro 109, cheque o trem, livre pouso na 10. Vento 89, trem baixado e desavado. Vento checado. Boa tarde, Alfa, é a potência da Juliette para ingresso. Alfa, 2019. Ei, acione 0133, o meu Eco India. 399. 3217, desça para o nível 060. 060, 3217, ainda manifestou? Positivo. Mantendo a proa 240. 80 está autorizado. A rota direto Elefa, após Elefa vai voar Obdude. Oscar Bravo, Delta Uniforme, Delta Obdude. Após direto Vitória da Conquista, decolando a 10 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor. Após direto Elefa e após conforme. Aciona 5424, controle 119, decimal 8. Conforme, Massacre Level 140, contact now, receive center frequency 12685 or 12545. 12645, enable 12545, 6314. 00, confirme velocidade indicada. 00 está com 215 indicada. Condições de manter essa presente velocidade até Duna? 230, parte 3, chame piloto pushback. 230. Bono 077, cópia. Bono 077, Galeão, nível 3620, está autorizado, via Pesulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena e após conforme, decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5465, controle 119, decimal 8. Tá, 3217, desça para o nível 050. 050, 3217. Vai do Bono 077 no portão 10, chame pronto, pushback, acionamento. 3145, cópia. Prossiga. 3145, Galeão 360 está autorizado, via Pesulu 10 até SMAP. Após SMAP, vai voar direto Lúvito. Após Lúvito, direto Barbacena e após conforme. Decolando a 10 com curva direita na subida da El. Após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5470, controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, pela Pesulu 10 até SMAP, depois Lúvito, depois Barbacena, depois conforme. Decola da 10, Nadael, Leda, após Leda direto Bridge. Transponder é 5470, controle é 198, confirmando curva direita após a decolagem, o TAN 3145. 3145 no portão 8, chame piloto para o pushback, acionamento, cruzamento correto. Chamará, 3145. Bono 755, livre pouso na 10, vento 10 graus, combo 4 nós, altímetro 10 nono. 09, realizado pouso na 10. Poderia repetir, Bono 077? Lúvito, Lima e uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúvito, e após Lúvito, direto Barbacena. Do Cometa 100. 100, esquerda 160, autorizado interceptar o localizador. Tenha 4 mil, alfa tango, tango. Claro. Boa tarde, a sua identificação autorizada chegada a mar e desço para o nível 050. Eu estou o time, estou no 09. Solo Salvador. Para o táxi, gol 1399, com o PLB de 146, autonomia 4 horas e 10, alternado Galeão. Direita, Indy Alpha, ponte para a torre 198, decimal 95, altímetro 1011, tem um bom voo, boa tarde, gol 399. Com 1011, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre, 295, boa tarde. Tem, pronto, 24206, sua identificação, autorizado, chegada a margem, desce inicialmente para o nível 060, estou altímetro no 09. Zero, direto, decolando a pista 17, pois, e só confirmando, vai prosseguir direto até, no nível 160, até 90 milhas de Salvador, após 090 milhas, cancela, prossegue visual, nível 045, correto, disponível, decolando a 17 com curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, e após direto, aciona 5511, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. A 3217, curva esquerda para 160, autorizado a interceptar o localizador, desça para 2000 pés, a 3217. Ok, esquerda 160, desce para 2000 pés, nessa pro está autorizado a interceptar o localizador, a 3217. Espera na pista 10, pronto. Boa tarde, no 399, mantém o pote espera. Mantém o pote espera, na 399. Sim, solo 37, livre à direita, solo 21, decimal 9. 219. No pátio 5 e foi uma pessoa da borda? Pátio 5 confirmando? Copiado, Cristiano Lima, chama a torre 1895, acionamento táxi decolagem, altímetro 1011, 1011, tem um bom voo. Salve, Salvador, boa tarde, gol 755, livra na disputa. Boa, gol 755, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso, antes de 7, reduza para a mínima na aproximação, informa o tráfego à sua frente. Aeronave Tucano está agora a 6.3 milhas. Ok, está reduzindo para a mínima de aproximação, está 3217. Complete a aproximação, chama agora a torre 10895, bom pouso, está 3217. Torre 10895, está 3217, até logo. 80 está autorizado, via Pesulo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após Bridge já intercepta Pesulo 16, prossegue até Panin, após Panin direto, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5455, controle 119, decimal 8. 380 aprovado, conforme o Pesulo 10. Até Bridge, depois é para Zulu 16, Panin, decola da 10, Sahel, Leda, Bridge, 5455. 1198, controle no portão 11, chame pronto, pushback, acionamento, gol 9280. Tá lá. No 0, tá livre o pushback, acionamento, chame táxi, gol 077. 755, via Juliette, portão 04. Autorizado Juliette, portão 04. Isso para 2000, informa o localizador. Vai com mais estabilizado, portanto. 4206, reduz a velocidade para 2509. Já mantém 250, junto com 206. Passando externo, baixar de tráfego 3217. Tenente, vento 100 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 1, aguarde pista livre. Guardando pista livre, T3217. São 8, aguarde para iniciar, T345, número 2 no setor, previsão de mais 2 minutos. Ciente, aguardando, T345. Bom, Salvador, boa tarde, Gol 925, sente da Papá, autorização Brasília. Boa tarde, Gol 925, Brasília, copiou 3612. 3612, copiou. Gol 925, Brasília, nível 360, via Peso Luno 7, decolada 10, curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Lefa, aciona 5474, controle 119.8. 00, solo aos 41, livre à esquerda, táxi nessa frequência para o pátio militar. 4, controle da 98, gol 9. Portão 62.